fundo, bom dia. Portão 5, informação é eco, é, tá um pouquinho cedo ainda, mas o amigo poderia, por gentileza, me adiantar a saída Guarulhos? Afirmo, 6251. É, plano do senhor acabou de chegar agora, tá pronto contra? Afirmo, prossiga. Autorizado, Guarulhos, nível 360, rota conforme o plano, pistão na zero, primeira curva à direita, Dael, Leda, Motiva. 5514 no transponder, controle em 20.8. Afirmativo, então, Guarulhos autorizado, 360, conforme rota plano, decolando da 190, curva direita, da Hélio da Motiva, 5514 e 208 para o 624. Correto, portão 5, chama pronto, puxa. Chamará, obrigado. Três, dois, cinco, alterna uma, 339.